Você é para mim tudo o que uma mulher deve ser. E eu dedico a minha vida a você sempre. Um amor como o nosso é raro. Deve ter sido planejado no céu. E eu sei que você vai ser assim. Assim para sempre. E nós dois sabemos que o nosso amor vai crescer. E que sempre será. E que sempre será você e eu. Você é igual ao sol, levando toda a chuva embora. Quando você chega perto, traz dias brilhantes. Você é a perfeição para mim. E vai sempre ser assim. E eu vou amar você para sempre. Venha comigo. Vamos construir uma família. E eles vão nos trazer alegria. Alegria sempre. Eu te amo tanto. E não consigo encontrar um modo suficiente para você saber. Mas pode estar certo que eu sou sua para sempre. E nós dois sabemos que o nosso amor vai crescer e que sempre, sempre será você e eu. Você é igual ao sol, levando toda a chuva embora. Quando você chega perto, traz dias brilhantes. Você é a perfeição para mim. E vai sempre ser assim. E eu vou amar você tanto. Para sempre. Você é igual ao sol, levando toda a chuva embora. Quando você chega perto, traz dias brilhantes. Você é a perfeição para mim. E vai sempre ser assim. E eu vou amar você tanto. Para sempre. Vou te amar tanto para sempre.